Quando lembro de você, sinto uma grande dor, pois você que eu tanto amava, belo dia me deixou. Fiquei tão triste e tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho. Assumei meu voo pra me distrair e pra esquecer que você me deixou. Mas quando sentei ao seu lado estou, só te encontro, só te encontro. Todo lugar que eu vou, vejo sempre meu amor. E a cada dia que passa, mas aumenta minha dor. E tão sozinho, triste estou, pois a saudade forte falou. Não aguento mais viver sem você. Onde quer que eu vá, lá está você. Com seu novo amor, quero até morrer. Não aguento, não aguento. Sofro, sofro, sofro em te ver com outro alguém. Sei que na verdade você gosta só de mim. Eu sei que um dia pra mim vai voltar, mas nesse dia eu vou te esnobar. Você vai chorar e pedir perdão, vai se arrepender pela traição. Mas agora eu não te quero mais, não te quero, não te quero.